Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. É o programa do Telefone Toca, que lhe vai fazer companhia estas próximas horas. Fique connosco, somos a boa companhia. Depois temos o Cantar do Galo com o Sr. António Fortes. E o seu programa bem variado com músicas tradicionais, que vai do folclore ao fado. Ele revela-nos sempre muito, muito talento, este animador, com o seu galo logo a cantar de manhã. Nós estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa, mas é você quem vai fazer o programa aí desse lado, porque você vai poder ligar para o 0238-434800 para escolher a sua música e não só, também pode oferecê-la a alguém. E por que não à sua amada? Ontem foi o dia dos namorados, não é? Mas o dia dos namorados tem que ser todos os dias. O que importa é ser feliz, então seja feliz. Isto é a nova música de Cássio, vai ter que rebolar. E nós hoje vamos poder rebolar lá fora, de cima da neve. Pois aqui na zona de Orleans, hoje temos neve. Um centímetro, mais ou menos, lá fora de neve. As temperaturas são zero de grau aqui na zona de Fleury-les-Aubrais. Para você que está em casa, deixe estar o quentinho, ouvir a música portuguesa. Você que está a conduzir, que vai na estrada, para você, faça muita, muita atenção, pois as estradas estão escorregadias. Feliz domingo para si. Dá-me, dá-me, dá-me seu loucura de amor. Só tu podes dar a loucura de amor, essa loucura. Aqui foi a Jéssica Portugal, ela que tem novo trabalho, saiu ontem, já está aqui nas platinas da Rádio Arcalciel. Este já saiu há vários anos, mas está sempre na atualidade. Brua de Mel. Quem és tu, amor da minha vida? Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida, tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante, tu, Lisboa, que tu és meu grande amor. Às vezes tu és guerra e outras vezes paz. Só sei que nada sei e nunca adivinhei. Tu és espinho e outras um jardim. Nem sei o que dizer, pois não deixas de ser surpresa para mim. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura despedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante. Tu, diz-me logo quem tu és, meu grande amor. Pensar, pois tu não queres parar de me surpreender. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante. Tu, diz-me logo que tu és meu grande amor. Eles são os Brua de Mel, uma dupla da música portuguesa. Eles que já andam neste mundo há mais a cantar, bem entendido, há mais de 50 anos. E eles fazem sempre imenso sucesso em palco ao vivo. Portanto, tenho a dizer aqui aos nossos ouvintes que nós vamos ter um próximo espetáculo, brevemente, um grande espetáculo que vai ser os anos 80-90. Vai ser sábado 25 de abril, na sala La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Portanto, haverá vários artistas, mínimo 4 artistas da música dos anos 80. Nós vamos divulgando ao longo destas semanas e vai haver também bailarico com orquestra ou simplesmente um DJ. Vamos ver. Isso já está tudo organizado, para dizer, mas divulgamos só de vez em quando. Portanto, se você quiser reservar, já vai poder fazer para a semana, certamente. As entradas são 15 euros para as pessoas que compraram antecipadamente e o dia mesmo vão ser 20 euros. Portanto, e os aderentes, os todas as pessoas que forem aderentes e que estiverem a dia, no 25 de Abril, pois a entrada também será 15€ apenas e haverá um pequeno pormenor na entrada para si, para lhe agradecer de ser sócio. Portanto, não se esqueça, sábado 25 de Abril, na sala La Passerelle Fleury-les-Aubrais, grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, um espetáculo pensando em si. Então, adira, venha fazer a festa connosco. Nós aqui, estamos aqui para fazer a festa e divulgar o melhor da música portuguesa. E vêm aí os Damas com Vira Vira, um novo tema, sim. Eles cantam este tema com o Vítor Rodrigues, aquele põe a mão na cabecinha, não sei se lembram. E os Damas cantam com ele, então, o Vira Vira. A roda vira, vira e tu vais à tua vida. Mas eu sei que um dia até a sorte vai virar. De Lisboa ao Miranda ou a Praga, até à França eu te ia buscar. Eu passo um ano todo a pensar nela. Eu sei que um dia a minha sorte vai virar. De Lisboa, Miranda ou Braga, até a França eu te ia buscar. Dos Damas com Vítor Rodrigues, mais uma vez eles foram buscar um artista de música popular, como já foram a buscar a Ágata, também o nosso cowboy português Zé Amaro, e agora é o Vítor Rodrigues. Eles têm muita inspiração na música tradicional. Tradicional também é o Fernando Correia Marques, com quem, com o seu grande êxito, Carlitos, quem não se lembra? Carlitos. E quem não se lembra vai conhecer. Bem, como é possível? Vai aprender esta música, vamos lá. Em? Oh! Carlitos. Não puxa o rabo ao gato. Carlitos, não estragues o teu sapato. Carlitos, para a frente. Carlitos, para trás. Isso não se diz, isso não se faz. Carlitos, não matas ao teu irmão. Carlitos, não deites papéis para o chão. Carlitos maroto. Carlitos traquina. Carlitos, ainda levas uma lamparina. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. Carlitos, Carlitos, vê se te portas bem, pá. É que os meninos bem comportados obedecem sempre aos papás, hein? Oh, Carlitos, não roubes os chocolates. Carlitos, não faças mais disparates. Carlitos, para lá. Carlitos, para cá. Carlitos, tu vais, mas é para a cama já. Carlitos, toma juízo e não fales à escola. Carlitos, toma cuidado ao chegares à bola. Carlitos, vai à mamã. Carlitos, vem ao papá. Carlitos, já para aqui, ou então apanha já. E eu que sou Carlitos, até me deito cedo. Carlitos, afinal já és um homem, hein? E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro meu pai e ajudo a minha mãe. Ai, Carlitos, Carlitos, vamos lá. Ou agora pode-se levantar mais tarde um bocadinho, porque o Carlitos deve estar de férias. Não? Portanto, vamos lá continuar com a nossa música, sentir esta alegria aqui das platinas da Rádio Arcancel. E vem aí Simão Rodrigues. Ai, que cheirinho da sardinha assada. Ai, que cheirinho, hein? Mas isto não é tempo para fazer grelhadas lá fora, não. A chuva e a neve caem aqui em Orleans. E a Rosinha que dança sem parar. Todo dia salta, faz o chão vibrar. O ritmo é quente, faz-nos suar. Mesmo assim, ninguém quer descansar. Sardinha assada, do caldo verde o bom vinho a brindar, e a Rosinha que dança sem parar, mostra a todos como se festejar. É nesta noite que o povo quer saltar, com alegria é pular e dançar. Há muito tempo saio sempre neste dia para dançar, sentir esta alegria. É nesta noite. Aqui estamos com o Simão, ele que é o vocalista da orquestra Ritmo Norte. Ah, isto dá mesmo vontade de dançar, hein? O povo quer saltar. Eles que têm só mesmo músicas portuguesas. Há muito tempo saio sempre. sempre neste dia, para dançar, sentir esta alegria. Boa música agora, vem aí também uma jovem com muito talento. Ela chama-se Salomé e ela tem um tema. Ela tem um 33 rotações, um CD novo e tem este título, Beija a Tua Boca. Vamos lá. Esquecer Salomé. O título é Beijar Tua Boca, do álbum Moreno Safado. Ai, ai, ai, vamos lá continuar e agora recordando aquele grande êxito de Nel Monteiro. Podia ser o Retrato Sagrado, Zá na Praia, mas não, é Alô, Alô, Maria Antónia. Califórnia visitei e ao passar por São Lourenço, Maria Antônia encontrei, vestindo linhas e lenço, e o seu jeito de verina, bem a moda transmontana, faz dela a mulher mais fina daquela terra americana. Alô, alô, alô, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antônia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, oh,

és esse choque que sofri, maldita. Aqui com esta nova roupagem deste tema que fez grande sucesso, este também fez, este que vem aí, que é o Fernando Correia Marques com Isabel. Isabela, estivemos com a Maria Antónia, depois com a Ana Maria e agora vem aí a Isabel. Vejam lá, nem de propósito. Na rua bonita, nem sequer me das vida, nem me deixas falar. Já não sei o que hei de fazer, ando para aqui a sofrer e tu para aí a brincar. Teus olhos da cor do céu, teus lábios sabor a mel. Isabel, para cá, Isabel, para lá, Isabel, Isabel, oh, oh, oh, la, la, la. Isabel, para cá, Isabel, para lá, Isabel, Isabel. Nem consigo pensar. Ando de um lado para o outro, até me chamam louco, só por tanto te amar. Teus olhos da cor do céu, teus lábios sabor a mel. Isabel, para cá, Isabel, para lá, Isabel, Isabel, oh, oh, oh. Isabel, pra lá, Isabel, Isabel, oh, oh, oh, la, la, la. Isabel, pra cá, Isabel, pra lá, Isabel. Recordando aqui músicas dos anos 80, 90, esta foi de Fernando Correia Marques. Agora vem mais uma novidade de Kim Barreiros. Ele que tem aquela O Bicho É e a Toca, mas nós escolhemos aquela que tem por título Senhora do Alívio. Mais um nome de mulher. Senhora Esta noite eu levo o fato, já nem uso o meu boné. Fazemos como no cinema, dá-me um beijo e alço o pé. Traz o laço no cabelo e o sapato salto alto. Anda lá contar as estrelas que eu já estou apaixonado. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo até a Baracabana. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. E roda a saia, cabelo ao vento. Para te ver dançar. Já não me sai da cabeça aquele beijo que me deste. Anda às voltas no meu quarto, sabes lá o que fizeste. Quantos dias para te ver, já perdi o calendário. Quis dar rumo à minha vida, mas deixei tudo ao contrário. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo até a Baracabana. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. Roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. Cada vez que eu estou contigo até a Baracabana. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça à roda. Ai, roda e roda a saia, cabelo ao vento. E o mundo para te ver dançar. Alentos, alentos, três jovens alentejanos que estão aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. O Jerome já está aqui connosco. Ele não teve medo? Ah, não é? Pois não? Não, não. C'est peut-être pas le bon micro. Voilà. C'est bon, voilà. C'est... Não, não tive medo à neve. A neve já está tudo, já está quase derretido. Tudo derretido. Já quase não se vê nada. Na estrada não se vê nada. É, nos telhados é que é outra coisa, mas não, já não se vê a neve. Somos no inverno. Estamos no inverno, mas daqui a um mês já é primavera. Eu já estou a contar os dias que faltam para a primavera. T'es positif, c'est bien. J'ai quoi? T'es positif. Il faut essayer. Des fois, je cache pas que je reste négatif. Hein. Des fois, je vois le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Il fait froid, il fait pas beau, c'est l'hiver, enfin bon, voilà. En tout cas, on est là jusqu'à 12h30 pour envoyer le meilleur de la musique. Les dédicaces. Exactement, j'ai déjà une dédicace, mais une chanson particulière, je te la demanderai plus tard. Et voilà, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Pour profiter, il faut rester à la maison, écouter Radio Arc-en-Ciel et nous appeler et papoter voilà. Avec nous, ça nous occupe un peu. Voilà. São feras e romarias, bailes e cantorias no meu lindo Portugal. Há fados e guitarradas, palmas, pedras, noitadas na minha aldeia também. Vou-me vestir a rigor e um fato comprar para no baile ir dançar. Hoje há festa na aldeia, vou ter de encontrar pai. Hoje há festa na aldeia e

Oh, Clementina, aqui com quem é que nos interpretou isto? Foi Kiar com os Marotos. Com vários artistas. Exato. Cherche le nom, mais je le trouvais pas. Donc, des fois, c'est pas évident. Ben justement, dites-nous. Oh Clementine, là on a que des chansons de prénoms, hein. C'est ouais, ça a été dans les années 80, il y en avait pas mal comme ça. Il y avait Marc Paul aussi qui chantait Joanne, Nina de Marc Paul aussi. Oui, il y a eu Jamalo. Alors Netting, c'est peut-être un peu plus tard, 90. Mille. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait faire une émission juste avec des chansons de prénoms. Et bizarrement, il y a que des prénoms, il y a que des chansons dédiées à des femmes. Il y a pas de chansons. Oui, il y a pas de Joan Manel. Ah si. Oh Manel. Manel de Rolos. Manel la perte à concertine. Georges Frey, il a fait un truc comme ça. Oh Manel la perte au lasso, tout ça. Ouais, exactement. On continue. Bah, d'ailleurs, avec Georges Frey, ça a été demandé de Isaura pour sa sœur Isabelle, pour sa belle-sœur Paula et pour sa copine Maria. Elle leur souhaite à toutes les trois un très bon dimanche. On va écouter Georges Freud Mai. Mãe, és a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem, e por mais que reclamem, não dizem quem. Que para além da vida és sempre mãe querida, e eu sempre a teus pés. Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho, e o teu puro carinho é o centro de outrora. Mãe, conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Mãe, doce nome bendito, virgem nome infinito, que tem Nossa Senhora. Mas por mais que elas falem, e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, o coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida, e eu sempre a teus pés. Mas por mais que elas falem, e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida, e eu sempre a teus pés. dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada e amanhã pode ser minha. Segunda-feira eu saio pra namorar com a loirinha, porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata, quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar por bem, pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada e amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar por bem, pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada e amanhã pode ser minha. Morena e o meu coração parou. Agora sei por quem estou apaixonado, pela vizinha do lado, e o namoro começou. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar por bem, pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada e amanhã pode ser minha. Fogo no terreiro, aqui esta música bem, bem divertida, portanto vamos continuar com a música portuguesa e desta vez vem aí Ana Rita e Filho da Mamã, vamos ouvir.

sonham com o dia, com o dia do casamento. Isso já nos faz lembrar as férias, hein? Está-nos a falar de julho, agosto. É sempre protegido. É, oui. Et bientôt, on aura une grande soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel. Le 20... Oui. Dis-nous quelque chose. Tu veux ça. Que je te dise quoi? Quel jour c'est? C'est le 25 ouais. avril. Où c'est? Donne-moi plus de nouvelles. Où c'est? À la passerelle à Fleury-les-Aubrais. Donc, ce n'est pas à Montition, c'est à Fleury-les-Aubrais. Oui, parce que malheureusement, à Montition, elle n'est pas encore elle disponible. Elle n'est pas encore prête. Voilà, exactement. Alors, il faut attendre encore une petite année. Donc, ce sera la salle de la passerelle à Fleury-les-Aubrais le 25 avril avec une soirée dont le thème est les années 80-90. Donc, avec des artistes, plusieurs artistes qui... Minimum 4 artistes, ah, oui. plus un DJ. Un DJ pour animer la soirée. Il y aura du folklore logiquement. Également. Et puis, de quoi boire et manger. Ah, oui. Et passer une agréable soirée en famille, avec vos amis, et faire la fête dans une ambiance bien portugaise. Voilà. Alors, il y aura de quoi manger à partir de 19h. On va ouvrir les portes un peu plus tôt. C'est ça. Cette fois-ci, pour que les gens puissent se restaurer sur place. Voilà. Il y aura une salle à côté. La passerelle est disposée de façon à ce qu'on puisse avoir un... Il y a un grand hall, pour ceux qui connaissent la passerelle, il y a un grand hall, très très grand, hein, ouais. Plus grand que celui de Montition, de la salle Montition, hein, il doit bien faire 3-4 fois celui de la salle Montifion. Donc Montition. On pourra... Donc ce qui, où effectivement il y aura une première partie sur ce hall avec des animations et de quoi vous pouvoir vous restaurer du coup. C'est pour ça qu'on ouvre à 19h. Et donc après la grande salle sera ouverte pour que vous puissiez vous amuser avec la présence de plusieurs artistes. Eh oui, on va plusieurs artistes emblématiques de ces années 80-90 encore vivants. Parce que certains sont plus là. Ça va être la fin. Certains ne sont plus là, malheureusement, mais c'est comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc, dont des artistes que vous avez pu écouter au cours de cette matinée. Ouais. Et voilà. C'est un petit signe, quoi. Voilà, c'est un petit... voilà. Parce que maintenant, on a une nouvelle équipe sur Arc-en-Ciel qui font les affiches, qui font tout ce qui est publicité sur le web, hein. Sur les réseaux. Et donc, du coup, eux, ils veulent nous faire patienter, hein, c'est ça. Voilà, ils veulent faire patienter, ils veulent que ce soit divulgué de façon un peu plus étalée. Voilà, toutes les semaines, donc il y aura un nom qui sera divulgué d'ici là, mais je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous faire vos pronostics et puis nous appeler, échanger. On vous dira pas si c'est la bonne réponse, mais en tout cas, quels sont les artistes que vous auriez... Moi, je suis tombé dans le piège d'une des émissions que je fais le mardi. D'accord. J'ai annoncé tous les noms, mais bon... Ah, t'as annoncé tous les noms. Mais il y a ça au moins 3 semaines. D'accord, bon, écoute, c'est quand même... voilà. Voilà, mais en tout cas, s'il y a des artistes, bon, maintenant c'est fait. L'affiche, la sélection est déjà faite. On pourra pas en rajouter. Mais pour une prochaine fois, pourquoi pas, voilà, refaire encore une soirée années 80, comme on peut le voir, hein, Star 80, Star 90, etc. Pour une prochaine fois, pourquoi pas. Donc, d'autres surtout, artistes. Surtout, on peut voir plusieurs artistes la même journée, sur la même soirée. Donc, bon, voilà. Le 25 avril prochain. Les places, ils vont être bientôt en vente. Oui. La semaine prochaine, oui, à mon avis. 15 euros en pré-vente et, 20 euros sur place. Pour les adhérents, ça sera 15 euros. Ce sera toujours 15 avec euros. Avec un petit, une boisson offerte. Voilà. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez encore l'être, hein. Oui, jusqu'au 25 avril. Jusqu'au 25 avril, vous pouvez encore l'être. La cotisation est de 20 euros par an et il suffit juste de venir ici, venir nous rencontrer. C'est plus sympa parce que, du coup, il faut prendre quelques informations, envoyer un mail, voilà, on tout simplement, et on vous dira comment faire. Et on écoute Mil Freitas. Eu quero é ser feliz. Ah oui, tout le monde veut être tout heureux. Tout le monde quer. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser que fique aqui. Já corri demais, já tentei agradar toda a gente. Procurei nos outros a minha felicidade. Hoje eu quero paz, quero viver do meu jeito. Hoje eu sou a minha escolha, a minha alegria, a minha verdade. Não vou mais olhar para trás, não vou esperar alguém para me fazer feliz. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. E gente sempre a reclamar. Vivo como eu quero, tu podes me acompanhar. Se a vida é uma aventura, eu só quero aproveitar. Sou feliz com o que tenho, sigo o meu caminho, sempre a sorrir. Tenho fé, tenho esperança, enquanto Deus quiser, eu vou me divertir. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser que fique aqui. Miro Freitas, agora vem um jovem talento, Elvio Santiago. Ele que já esteve aqui numa festa dos Santos Populares. Menina Tuga, então para todas as tuias. Menina Tuga, Tuga, ai cada vez está melhor. Não sabes mais a comigo. E tem o jeito dela de avião e para as galas entender o mundo e cor. Menina Tuga, Tuga, é tesoura nacional. Se eu pudesse até voltar para que ela fosse chamada património mundial. Menina Tuga, menina Tuga, menina Tuga, menina Tuga, Portugal. mais bela, mais bonita e sensual. Patrimônio Mundial, Menina Tuga, Menina Tuga, Menina Tuga, Menina Tuga. Está cada vez mais bela. Até votava para que ela fosse chamada património mundial. Menina Tortuga, menina Tortuga, menina Tortuga, menina Tortuga, Portugal. Menina Tortuga. Avec Elvio Santiago. Agora vem Calema e temos uma dedicatória, mas já me está ao telefone, ele fará depois. Vamos lá, ouvir Calema. Se perguntares quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, qual é a razão de eu estar aqui, eu não sei, não sei. Mas sei que quando chega o sol, coloco as mãos no ar, começo a cantar, cantar. Yeah, every time we do, I know that everything's gonna be. Tu tens o sol pra te aquecer, a terra que te faz crescer, a chuva que molha e muda a cor. Yeah. Eu vejo o mundo de amarelo na terra de onde eu vim. Leve, leve, feliz. Calema aqui com esta música, era dedicada para um ouvinte e foi dedicada, mas o Jerome ao telefone, ele está ao telefone, portanto ficará para mais daqui a um bocado, certamente, esta dedicatória sobre outra canção hoje, porque não? Agora vem Banda Lusa Chupeta. Para lá de boa,

Yeah. Every time we win it, I know that everything's gonna be fine. O sol pra te aquecer, a terra que me faz crescer, a chuva que molha e muda a cor. Aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel são exatamente 11 horas e 41 minutos, como o tempo passa. Oui, effectivement, ça passe très vite. Alors là, on va écouter quelqu'un qui a été demandé très fortement, a priori à plusieurs personnes ici au sein de la radio. Moi, je connais pas, je vais découvrir. Ça fait longtemps que je le passe. Et ah, que, bah voilà, bah écoute. Je suis fan. Donc, il va falloir y réfléchir. Donc, c'est madame Manuela de Harujo, une très fidèle auditrice et adhérente de Radio Arc-en-Ciel, qui nous appelle régulièrement et qui participe à toutes nos manifestations. Et qui sera là le 25 avril. avec ses copines. Oui, avec toutes ses amies, avec toute l'équipe. Voilà. Donc elle fait un coucou à Rosie, à Carla, à Olivia, à son mari. Et elle dédicace, et puis toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, elle dédicace cet artiste qu'elle aimerait voir sur Orléans. Il s'appelle Cassio. Voilà. Ça, c'est sa dernière chanson. Elle est sortie il y a 2 semaines. Alors. Rien que pour elle, allez. Cassio, Vashtirke Revoulard. Voilà, on écoute. Um beijo, tu vais logo embora, mas eu confesso.

enganaste ninguém. O que será que o burro quer? Aí ela deixa-me mimada a ir a pé. Et première, alors, Cavalo Branco, je vais te rappeler cette chanson. D'accord. Avec notre amie Katia, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens. On lui envoie un petit bonjour, hein. Alors, si elle nous écoute, on lui fait un coucou. Et elle peut revenir quand elle veut. Elle peut venir, voilà. Qu'allais-je dire? On continue en musique avec Zin Julien Sam Ralph, A Tale of Things. C'est une des dernières musiques de cette matinée parce que notre voix nous appelle. Hein, c'est ça, Nicolas, il est déjà là. Il est prêt à l'attaque, il sourit, il est content. Donc, c'est qu'il est, il est de bonne humeur, il est prêt pour partir à l'attaque. À l'attaque, exactement. A história de uma última canção. Sim, um dia a terra vai temer e o céu vai se apagar. Yeah. Eu não vou sentir receio se ao teu lado acabar. Quando o relógio não consegue mais contar, yeah. O tempo está fora de cor. O amor tem o poder de afinar. E a terra vai tremer e o céu vai se apagar. E não vou sentir. Ser traído.